Ô, Carlzinho, olha o biscoitinho explodindo no Brasil aí, vai. É, só me quer na hora do lanchinho. Só me quer quando não tem carinho. Tá, Santana? Só me quer quando não tem amor. E é, tá pensando que eu sou biscoitinho. Só se for, eu não quero, pra mim acabou. É me fazer de biscoitinho. Só me quer na hora do lanchinho. Só me quer quando não tem mais nada. Só me quer quando não tem amor. Emily Gabriela, hein? Ração Jonas, tem amor. Seu melhor repertório do Brasil, em nome de Yuri do Paredão. Audio Mix, essa Jonas estica. É, cê só me quer na hora do lanchinho. Só me quer quando não tem carinho. Cê só me quer quando não tem. Até o Santana. Alô, Wendel. Bora, galera. E aí, Wendel. Manda um abraço pro Caiozinho, viu? Eu não quero, pra mim acabou. Vamos assim, vai, vai. Quer me fazer de biscoitinho. Vai, chega, Brasil. E sabe que é quando não tem mais nada. Sabe que é quando não tem amor. Danielzinho Trajano. Não tem mais nada. Só me quer quando não.